de ponta, sem faca na terra de Minas. Rimas em escala, versos rasgados, jogados ao vento. Poder para o povo, chuva de talentos, palavra piada de ponta, sem faca na terra de Minas. Rimas em escala, vem rasgando pelo vento várias sílabas de fel. Vai chovendo poesia, arco-íris no céu. Os olhos que choram, vai mostrando minha dor. Por favor, por amor, alguém salve essa flor. Com pedras no caminho, eu continuo a caminhada. Minha vida é diferente, mas eu tô com a alma lavada. Coração vazio, eu vejo horrores por perto. Eu vejo olhares frios, morte no deserto. Deixo a mensagem ser levada pelo vento, caminhando pelo tempo, na brisa e ao relento. O sol que me queima diariamente não é fantástico. Me guia como a sombra, o povo paga o pecado. As oportunidades que levaram meu destino, levado pelo vento, eu vou fazendo meu caminho. O cheiro da flor renova as esperanças de um futuro melhor pra nossas crianças. Careta, inflama meus versos pra onde? Bem-vindo à terra preta, onde a quimera consome. Versos rasgados, jogados ao vento. Poder para o povo, chuva de talentos, palavra piada de ponta, sem faca na terra de Minas. Rimas em escala, versos rasgados, jogados ao vento. Poder para o povo, chuva de talentos, palavra piada de ponta, sem faca na terra de Minas. Rimas em escala. Do outono à primavera, vai surgindo minhas quimeras. É vera, na guerrilha se cria a odisseia. Chuva de poesia, rega esse lugar e sua antropofagia. Todo dia, ratos degustam minha etnia como queijo. Não é a prata que sacia meu desejo. Eu vejo várias extorsões em todas as composições. Ações, paixões, poemas de Camões, submundo surreal. Seu Deus é um real, vai balançar o corpo quando chega o carnaval. Aquarela me espera depois do expediente, modifica a atmosfera. Meus sonhos loucos, aos poucos vão me deixando mais vivo. E os pesadelos fazem a matéria de aperitivo. Menos passivo, prossigo sutil. Afogado no ódio, foi a pátria que pariu. Versos rasgados, jogados ao vento. Poder para o povo, chuva de talentos, palavra piada de ponta, sem faca na terra de Minas. Rimas em escala, versos rasgados, jogados ao vento. Poder para o povo, chuva de talentos, palavra piada de ponta, sem faca na terra de Minas. Rimas em escala.